Em João Pessoa, precisamente 10 horas e 13 minutos. Nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Tal é a lei. A Rádio Sanyawa apresenta Nas Ondas do Consolador. Apresentação: Jair Herculano e Pedro Alves. Apoio: Federação Espírita Paraibana e ADPB, Associação dos Divulgadores do Espiritismo. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor. A terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita o nosso consolador. É a doutrina espírita, o nosso consolador. O homem quer saber de onde veio, pra onde vai, o porquê da vida, da morte, das dores. Aí nasceu filho que vem explicar o papel do homem na terra. Bom dia mesmo, ouvintes da Rádio Sanyawa, do programa Nas Ondas do Consolador. Neste domingo maravilhoso, eu aqui, Jair Herculano, você aí, ouvinte, juntos novamente, para irmos até o meio-dia de hoje nesse programa que promete ser muito animado, com muitas atrações, e nós vamos passar, nesse momento, a dizer para você as atrações que nós temos aqui. Teremos música, teremos poesia, teremos entrevista, notícias e tudo mais, e a sua participação, que é mais importante no nosso programa, querido ouvinte. Então, nós vamos agora passar a palavra aqui para dar seu bom dia especial, a voz da educação, Pedro Alves. Bom dia, Pedro Alves, a voz da educação. Bom dia, Jair Herculano. Bom dia, Olívia Ferraz. Atenção, Oliveira de Paneiras, é Olívia Ferraz. Bom dia, Francisco, nosso Chico do Grupo Canto e Luz. Bom dia, Marcos Moura. Tive o prazer de escutar o Marcos Moura essa semana no programa aí de rádio. E eu dizia, Marcos, eu gostaria de escutar você mais vezes, viu, no ar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Marcos também aqui na emissora, no Departamento de Esporte. E o Marcos é essa figura que ele joga em todas as posições que você colocar dentro do rádio paraibano. Bom dia a todos e vamos começando mais um programa Nas Ondas do Consolador, conforme o Jair já falou, com muitas informações, já dizendo que sábado que vem tem ESD lá no Centro Espírita Humberto de Campos. Daqui a pouco a gente vai falar também com relação à abertura da turma de ESD lá no Centro Espírita Humberto de Campos. É isso aí, esse é Pedro Alves, a voz da educação, inconfundível, né? E por falar em Marcos Moura, realmente o Marcos é aquela voz que é uma voz diferente, uma voz belíssima, e faz parte desse cast da Rádio Sanyawa. Realmente nós sentimos muita falta do Marcos Moura em outros programas, né? Porque realmente o Marcos está aí pau para toda a obra. O plantão, ele agora está mais magro, mas era o plantão de peso pesado do Rádio Paraíba. É isso aí. O Marcos no nosso programa é uma honra para nós, porque ele está aí dando aquela força, é a moldura do quadro, né? Exatamente. O quadro é uma coisa muito bonita, mas sem uma moldura bela, ela, ele não, ele vai ficar assim, fica lá apagado, né? Então Marcos é aquela moldura do quadro do programa. Então nós aí temos uma honra muito grande ter Marcos Moura conosco aí na técnica, aí dosando o nosso programa na medida, né? E bom dia para o nosso convidado especial da manhã de hoje, que é o nosso amigo Francisco Ferreira. Bom dia, Francisco. Bom dia, Jair. Bom dia, querido Pedro. Bom dia, Olívia. Bom dia, Marcos, e a todos os ouvintes desse seu belíssimo programa. Estamos mais uma vez aí nesse intercâmbio cultura e arte espírita. É isso, é o Francisco Ferreira que vai estar conosco, já está conosco, mas vai daqui a pouco, será o nosso entrevistado e vai falar de belíssimas coisas no nosso programa. Um bom dia especial de quem? Da voz feminina do nosso programa, Olívia Ferraz. Bom dia, Olívia Ferraz. Bom dia, Jair Herculano. Bom dia, minha equipe de trabalho, Pedro Alves e Fátima Fontes. Sentindo a falta do Chico Nascimento, que está viajando. Um bom dia para ele, se estiver nos assistindo. E um bom dia para você, Chico Ferreira, do Canto e Luz. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Bom dia para você, bem especial. Você que nos ouve, que está sintonizado na Rádio Sanalá. Eu e você, com muito amor. No programa, Nas Ondas do Consolador. Esse foi o bom dia de Olívia Ferraz. E quem acaba de chegar, quem acaba de entrar no estúdio, é ela, a senhora, a moça, a jovem que faz a... Ela não gosta muito de senhora, não. Falar de cinema, né, Jair? Fátima Fontes, bom dia, Fátima. Bom dia, Pedro. Bom dia, Jair. Olívia, querida, nosso amigo Marcos, nosso companheiro Francisco, Chico, né, que está aqui conosco hoje. Um bom dia especial para vocês que estão sempre nos assistindo nos domingos. Nossa querida amiga Juliana, Dona Rô, que eu vim me lembrando dela no carro, que ela nunca mais nos ligou, também um abraço. E um domingo de muita chuva, mas um domingo de muita alegria, de muita paz. Um grande beijo. É isso aí, olha, o nosso programa, antes de qualquer coisa, a gente tem um carinho especial pelos nossos ouvintes, né, assíduos, né, que Dona Rua, a gente gosta muito da Dona Rua, de todos vocês, ouvintes, mas a Dona Rua tem, assim, uma participação especial no nosso programa, né, que marca, né. Então, é Dona Rô, Humberto, né? A Ana, a Luzinete, a Dilma do Bezerra de Menezes, né? A Lourdinha, a Ineida, né? O Santiago, né? Enfim, eles realmente estão o Wellington, olha, nós se formos dizer que... O Marcelo, Fabiana, Telmério, São Paulo, Pedro Nantes, Emanuel. Se nós formos dizer, né, Pedro Alves? A Jane também, né? A Jane, falta completar a frase. Número um. A número um. Então, a Olívia já falou também. Da internauta número 1, né? Que já falou a Juliana, né? Também nós queremos mandar um beijo para vocês todos, né? E também a nossa ouvinte lá de Bahia, que é a número 1, né? A Josefa, que também não, eu sei que ela está ligadíssima no nosso programa. Enfim, se nós formos falando o nome de todos, né? A Dilma, a Carmen Janete. É verdade. E olha, são tantos nomes, são tantos ouvintes que a gente realmente, se for dizer aqui, né? Você compreende, né, meu querido ouvinte? Vai ser um programa só de mandar abraço, né? Abraço pra... E nós temos muita coisa boa no programa, além desse abraço gostoso, sintam-se abraçados todos, porque nós vamos começar agora o nosso primeiro bloco, que vem aí, olha, vem aí o nosso primeiro bloco com o quê? Com o quê? Editorial. O editorial de hoje é da autoria do Jair Herculano, narrado pelo próprio Jair, e tem como título Mas Nada Fez. Mas Nada Fez. Às vezes, recebemos um chamamento para refletirmos sobre a vida que estamos levando, convidando-nos a dar-lhe um redirecionamento. Mas na maioria das vezes, negligenciamos esse chamado e sempre protelamos, com aquelas desculpas tão já nossas conhecidas. Ah, isso eu vejo depois. Ah, ainda é cedo para me preocupar com isto. E de desculpa em desculpa, vamos empurrando para frente o nosso compromisso com a nossa evolução. E deixamos para trás as oportunidades de reconduzir melhor o barco da nossa vida. Quando, enfim, a dor nos bate à porta, aí sim é que vamos despertar para estes sagrados convites da vida maior. Isto me faz lembrar uma belíssima página de um autor desconhecido a respeito da necessidade de tomarmos atitudes enquanto é tempo. O texto fala mais ou menos assim, abre aspas. Relata a senhora Thompson que no seu primeiro dia de aula parou em frente aos seus alunos da quinta série e, como todos os demais professores, lhes disse que gostava de todos por igual. No entanto, ela sabia que isto era quase impossível, já que na primeira fila estava sentado um pequeno garoto chamado Ted. A professora havia notado que ele não se dava bem com os colegas de classe e muitas vezes suas roupas estavam sujas e cheiravam mal. Houve até momentos em que ela sentia prazer em lhe dar notas vermelhas ao corrigir suas provas e trabalhos. Ao iniciar o ano letivo, era solicitado a cada professor que lesse com atenção a ficha escolar dos alunos para tomar conhecimento das anotações feitas em cada ano. A senhora Thompson deixou a ficha de Ted por último, mas quando a leu, foi grande a sua surpresa. A professora do primeiro ano de Ted havia anotado o seguinte: Ted é um menino brilhante e simpático. Seus trabalhos sempre estão em ordem e muito nítidos. Tem bons modos e é muito agradável estar perto dele. A professora do segundo ano escreveu: Ted é um aluno excelente e muito querido por seus colegas, mas tem estado muito preocupado com sua mãe, que está com uma doença grave e desenganada pelos médicos. A vida em seu lar deve estar sendo muito difícil. Da professora do terceiro ano constava a seguinte anotação: a morte da mãe de Ted foi um golpe muito duro para ele. Ele procura fazer o melhor, mas seu pai não tem nenhum interesse e logo sua vida será prejudicada se ninguém tomar providências para ajudá-lo. A professora do quarto ano escreveu: Ted anda muito distraído e não mostra interesse algum pelos assuntos. Tem poucos amigos e muitas vezes dorme na sala de aula. A senhora Thompson se deu conta do problema e ficou terrivelmente envergonhada. Sentiu-se ainda pior quando lembrou dos presentes de Natal que os alunos lhe davam, envoltos em papéis coloridos, exceto o de Ted, que estava enrolado num papel marrom de supermercado. Lembrou-se de que abriu o pacote com tristeza, enquanto os outros garotos riam ao ver uma pulseira faltando algumas pedras e um vidro de perfume pela metade. Apesar das piadas, ela disse que o presente era precioso e pôs a pulseira no braço e um pouco de perfume sobre a mão. Naquele dia, Ted ficou um pouco mais tempo na escola do que o de costume. Lembrou-se ainda que Ted lhe disse que ela estava cheirosa, como a sua mãe. Naquele dia, depois que todos se foram, a professora Thompson chorou por longo tempo. Em seguida, decidiu-se a mudar sua maneira de ensinar e passou a dar mais atenção aos seus alunos, especialmente a Ted. Com o passar do tempo, ela notou que o garoto só melhorava, e quanto mais ela lhe dava carinho e atenção, mais ele se animava. Ao finalizar o ano letivo, Ted saiu como o melhor da classe. Um ano mais tarde, a senhora Thompson recebeu uma missiva em que Ted lhe dizia que ela era a melhor professora que teve na vida. 6 anos depois, recebeu outra carta de Ted contando que havia concluído o 2º grau e que ela continuava sendo a melhor professora que tivera. As notícias se repetiram até que um dia ela recebeu uma carta assinada pelo Dr. Theodore Stoddard, seu antigo aluno, mais conhecido como Ted. Um belo dia, a senhora Thompson recebeu outra carta em que Ted a convidava para o seu casamento e noticiava a morte do seu pai. Ela aceitou o convite e, no dia do casamento, estava usando a pulseira que ganhou de Ted anos antes e também o perfume. Quando os dois se encontraram, abraçaram-se por longo tempo, choraram, e Ted lhe disse ao ouvido: "Obrigado por acreditar em mim e me fazer sentir importante, demonstrando-me que posso fazer a diferença." Mas ela, com os olhos banhados em pranto, falou baixinho ao seu ouvido: "Você está enganado. Foi você que me ensinou que eu podia fazer a diferença. Afinal, eu não sabia ensinar até que lhe conheci." Aí está o valor da atenção. O quanto é importante darmos um pouco mais de atenção às pessoas que amamos ou que se encontram ao nosso lado, sem, no entanto, esquecer dos outros. A atenção, o carinho e o cuidado devem ser somados e nunca divididos. É preciso ouvir os apelos silenciosos que ecoam na alma das pessoas. Neste episódio, é importante lembrar que a professora do 3º ano de Ted havia anotado em sua caderneta: "Se ninguém tomar providência, a sua vida será prejudicada." Mas nada fez. Janela, eu olho o arco-íris nas

etc, etc. Então nós hoje vamos ter uma inversão da nossa formatação do programa, porque nós teremos aqui logo do início o nosso convidado desta manhã. Eu queria dizer para você que esse editorial que você acabou de ouvir e outros você pode encontrar no nosso livro Na Zona do Consolador, que se encontra à venda nas livrarias, a livraria no Shopping Tambiá, né? Prefácio, livraria Prefácio, Shopping Tambiá, livraria Prefácio do Shopping, do Meg Shopping, também do Shopping Sul, lá na livraria Almeida, onde você pode encontrar também no Shopping Máximo, ali na Torre, na Clips Papelaria Presentes, ok? Além de encontrar também na livraria do Luiz e na livraria Legal, no centro da cidade, e na livraria da Federação Espírita Paraibana. Fala aí, Pedro. Hoje, nos centros espíritas, aqueles que também têm livrarias, pode ser encontrado também, né, no seu bairro, né? Corretamente. Exemplo, do Humberto de Campos, a livraria Professor Francisco Alves. Nós temos exatamente lá o livro Nas Ondas do Consolador. Exatamente. Então, se você quiser adquirir este livro, ele não somente tem esse editorial, como mais 63 para você. E também nele está contido, acompanha um CD, tá? Esse CD tem os 10 mais solicitados, devidamente gravados para você se deleitar. Ok? Então, custa R$20 e você pode aproveitar e levar o livro e o CD por R$20. Olha, nós agora vamos para a nossa parte muito mais importante do nosso programa. Vamos lá? O que é que nós vamos ver? Entrevista. Pedagogo, professor da Rede Municipal de Ensino, mestrando em Ciências das Religiões, palestrante espírita, coordenador e vocalista do grupo Canto e Luz. Estamos falando de Francisco Ferreira, que está aqui conosco, é o nosso entrevistado desta manhã. Bom dia, Francisco Ferreira. Bom dia, Jair, mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes do teu belíssimo programa de grandíssima audiência, né? Francisco Ferreira, nós vamos falar de um assunto muito importante e você, ouvinte, poderá participar através dos nossos telefones, que você pode anotar aí para entrar em contato conosco a qualquer momento. Pode ligar e você terá sempre a vez. O telefone é do povo. Ligue 3249-2020. 3249-2002. Você pode ligar e participar, dar sua opinião, fazer seu comentário, fazer sua pergunta. Este é o nosso trabalho aqui, porque nosso interesse aqui é que você participe e que nós tenhamos façamos uma manhã agradável e aprendamos, porque aprender, este sim, é o nosso lema para sempre, né? Em cada existência a gente aprende mais, a cada ano, a cada dia, a cada século. A cada década, a cada século, a cada milênio a gente está aprendendo mais e prosseguindo nessa vida, aprendendo cada vez mais e procurando que evoluirmos e nos tornarmos espíritos puros, aquele que estão realmente acima de todo o aprendizado possível. Então nós queremos que você participe, ouvinte. Olha, nós temos uma enquete aqui para fazer, valendo aqui um disco do grupo Canto e Luz, tá? Onde você, basta você ligar, se você não quiser falar no ar, você pode ligar e quem vai lhe atender aqui é o nosso Marco Moura e a nossa Olivia Ferraz, que vai apenas anotar seu nome e o bairro, tá? Então você vai dizer para nós se você é contra ou é a favor dos trotes nas universidades. Olha, isso é uma coisa muito séria, hein? Trote nas universidades. Você é contra ou é a favor? Nós vamos falar sobre este e outros assuntos com o pedagogo e mestrando Francisco Ferreira sobre a ótica espírita. Nós vamos abordar sobre a ótica comum, não é? E também sobre a ótica espírita. E vamos começar com o Francisco. Francisco, olha, nós temos assuntos super importantes para falar nesse nosso segmento. Não somente do trote na universidade, como também nessa mídia, né, nessa campanha que a mídia está envolvida em trazer para o público a melhor informação possível. Entretanto, a gente está vendo que muita coisa boa está acontecendo, mas não se divulga. E também dá-se preferência a divulgar aquilo que dá ibope, que é aquilo que fere a sensibilidade das pessoas, quer dizer, as pessoas estão acostumadas a só ouvir coisa ruim. E nós vamos buscar naquela revista Época, da semana passada. Ela está com uma edição de capa, uma matéria de capa que eu fiquei estarrecido. Como é que o nosso país, nós estamos vendo cada coisa acontecer que nos deixa estarrecido. Por exemplo, não somente se fala nesse assunto dos trotes, mas a matéria de capa fala sobre maconha. O uso, a descriminalização do uso da maconha no nosso país. Ora, você ouvinte pode estar chocado, mas o que tem a ver maconha com espiritismo? Nós vamos ver a seguir, tá? Vamos debater um pouco e ver onde é que nós, como espíritas, podemos chegar a contribuir para uma sociedade melhor. E então, essa matéria, Francisco, a Ruth Almeida, uma das editoras da revista, escreve muito bem, e ela diz que no Rio de Janeiro houve, antes do carnaval, uma reunião da Comissão Internacional Antidrogas, Combate às Drogas, da qual faz parte uma imensa quantidade de celebridades. Entre elas estão três que eu fiquei pasmo, porque é o nosso ex-presidente. O nosso ex-presidente está lá na revista, ele se aliando na mesma opinião com o ex-presidente do México e o ex-presidente da Colômbia, se colocando favorável à liberação do consumo da maconha em pequenas doses, diz lá na matéria. Há um projeto no Congresso Nacional que está tramitando para que seja liberado, quer dizer, descriminalizado o uso. Então, vamos analisar esse fato, né? essa tendência, né? sob a nossa ótica comum, do homem comum, do cidadão comum, e também sob a ótica espírita. A pergunta é a seguinte, Francisco, o que que leva um ser humano, o que que leva uma pessoa digamos assim, bem informada, primeiro, a se colocar dessa forma favorável, e às vezes até, não é o caso deles, mas como existem celebridades também aí, usuárias. E muitas, né, Jair? Não é, muitas celebridades, né? Não é verdade? Isso no meio artístico também, no meio esportivo também, né? Exatamente. E depois nós vamos incluir aí o trote nas universidades. Então, como é que você vê, que leitura você faz, Francisco, desse contexto que passa a nossa nação, o nosso povo? Primeiro, eu penso que é uma leitura equivocada que essas autoridades estão buscando levar, de uma irresponsabilidade fora dos padrões. É como se é a assinatura da incapacidade de gerenciamento do Estado. Parece que o Estado assinou embaixo a sua incompetência de lidar com o encaminhamento da juventude de cada um dos seus países. Então, a partir do momento que você vai ao público, você é um homem público, e diz que esse processo deve ser encaminhado legalmente e que deve abrir as portas a esse processo que, ao nosso ver, nefasto, causa um profundo estranhamento, primeiramente, e causa um profundo processo de preocupação. Por que isso? Qual a finalidade disso? Por que você colocar os jovens entregues à sua própria sorte? Os prós e os contras disso, eles estão refletindo sobre isso? Legalizar por legalizar? Uma das colocações, uma das respostas dele a essa sua pergunta, na tal matéria da revista Época, ele diz o seguinte, que o governo, o nosso Estado, a nossa, né, o nosso governo, está gastando bilhões e bilhões no combate ao uso, né, e aos traficantes, e não está conseguindo nada. Está jogando fora pelo ralo o dinheiro do contribuinte, que é o nosso dinheiro, que ele podia muito bem aplicar esse dinheiro em outras finalidades, como educação, saúde, etc. e tal. Que leitura você faz dessa colocação dele? A desculpa é esdrúxula, né? Profundamente esdrúxula. E mais uma vez, as autoridades, os homens do governo, os homens de poder, independente de ter sido ou não, de estar ou não à frente de um governo, assinam embaixo a sua incompetência de gerenciar os seus povos. Aí eu entro com a questão pedagógica. Que processo pedagógico está se fazendo quando se diz que é melhor liberar? Por que eles não investem num dos grandes processos extraordinários que nós temos, o grande recurso do processo educativo? Porque se o indivíduo chega a adentrar o campo das drogas, é porque algo lhe faltou. Algum direcionamento. Eu acredito, eu tenho a plena convicção, Jair, de que ninguém nasceu para se autodestruir, não. Isso é inconcebível, esse processo. Chico, você acha que falta mais investimento, vamos supor, na educação? A gente percebeu que anos atrás foi criada aí a tal da CPMF, né? Isso. Com a finalidade até de um maior investimento na área da saúde, e mesmo assim a gente percebe que os recursos que são destinados, eles não chegam na base, não chegam até o povo. Você acha que o problema, não é o problema, Jair, meu caro Chico, é um problema de financeiro ou é de realmente fazer com que esse investimento, esse dinheiro que foi arrecadado pelo povo brasileiro, chegue até as ações dos estados, dos municípios, do próprio país? Ok, antes de o Chico responder, segura sua pergunta aí, sua resposta, Francisco, porque nós estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia mesmo, quem está falando? Dona Rô que está falando. Dona Rô! Chegou. A senhora sabe que alegria na nossa mesa aqui, está vendo? Todo mundo aqui exclamou, ai, que bom! Olha, desculpe aí, um bom dia para todos que estão aí. Para a senhora também. Nessa mesa que eu conheço tão bem, é a mesa dos cavaleiros da Tábula Redonda, né? Só que ela não é muito redonda, ela é oval. Mas eu quero dizer a você, ao último senhor que falou agora, é falta de consciência mesmo, falta de vontade, falta de consciência, falta de caráter. É o que nossos governantes fazem. Veja bem que eu não estou colocando todos na mesma banheira. E quando algum quer fazer alguma coisa, tem uma cúpula que trata de empurrar para fora, seja isso ou aquele outro, qualquer um. Acontece que a educação é tudo. A gente vê em outros países, né, que se levantaram a partir da onde? De quê? Da educação. Mas nós aqui estamos, a educação mudou tanto de uns 30 anos para cá. Os professores, as professoras, não são todas. Elas vão dar aula com um semblante como se fosse obrigada. É um castigo ir trabalhar, entram revoltadas. Não, elas não conversam com o aluno, não dão nem sequer, às vezes, bom dia para o aluno. Entendeu? Não são todas, nem são todos. Tem professora que faz daquele seu trabalho com carinho, trabalha com amor. Ele nasceu para ser isso, nasceu para ser professora. Mas a maioria, os alunos estão assim, recebendo aula assim como vai. E nós sabemos que a partir da educação nós temos tudo, conseguimos tudo, né? Nós conseguimos o futuro dele, nós conseguimos uma melhor saúde. A educação indica todos os caminhos e trata de todos os caminhos. E a criança e o adolescente vai ficando preparado. Mas, infelizmente, nós temos aí batendo, falando, mas a população está aí, sofrida, né? Sem saúde, sem uma educação adequada. É uma educação de faz de conta que estamos ensinando, faz de conta que está assim, assim, mas não está. Nós sabemos que, na realidade, essas crianças entram na sala de aula, não estão nem prestando atenção, porque não tem motivação. Não tem motivação. Dona Rô. Oi. Pedro Alves, quando a senhora fala em educação, a senhora também só inclui a educação pública ou a rede privada também está na mesma situação? Olha, quero dizer a vocês que algumas escolas particulares também estão na mesma. Faz de conta que estamos fazendo. Começa, entendeu? É assim, uma maquiagem. É uma maquiagem. Não são todas, não. Tem escolas muito boas, rígidas e preparadas, e que seu diretor e que os seus proprietários, seus dirigentes estão dando em cima, com reuniões e mais reuniões, porque tem que haver reuniões e mais reuniões com os professores. E é ouvindo as mães que a gente pode fazer alguma coisa. Mas também aí vai um chamado às mães, aos pais. Vê se você consegue fazer uma reunião de pais e mestres. Quantos pais vão? Quantas mães vão? A gente já não diz o pai, que o pai trabalha. Mas veja quantas mães comparecem. Você fica surpreso. Porque eles acham que matricule e põe lá, pronto. A escola é responsável por tudo. Dona Rô, a senhora está me ouvindo? Estou. Olha, temos um ouvinte de paralelo aí. Nós gostaríamos de falar com ele e com a senhora também. Tá. Dá para ser? Pode. Dá para ser? Então, bom dia. Segura firme, não desligue não. Tá. Bom dia, ouvinte. Bom dia. Quem está falando? É o Santiago Jaguaribe, assim do seu ouvinte. Pois não, Santiago. Bom ouvir você novamente. Dona Rô está falando, você está ouvindo muito bem. Você pode entrar fazer essa colocação, porque esse aqui é um debate aberto ao público, ok? Olha, o que eu entendo é o seguinte, o colégio educa, mas a educação melhor é a que vem do berço, viu? A principal educação é a que vem do berço, entendeu? Um grande abraço para o grande Marco Moura, para o seu Pedro Menezes e para vocês que fazem esse maravilhoso programa. Que Deus continue nos abençoando, viu? Obrigadíssimo, Santiago. Muita paz para você. Dona Rô na linha. Dona Rô? Alô? Ouviu o que o Marcos falou, o que o Santiago falou? Eu ouvi, ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão. Mas o Santiago precisa saber que também, nós, agora nesse tempo, quantas mães, quantos pais nós temos que nem falam com os filhos em casa. O filho entra e sai, come, vai para a escola, volta, o pai só volta depois do trabalho e sai. E a mãe também não conversa nada com o filho, nada. Então, aí como é que fica essa criança desnorteada dentro de casa? E a maioria pensa que o colégio tem que dar tudo. É verdade. Eu tenho conhecimento de colégios particulares que os pais vão fazer a matrícula e só aparecem no fim do ano para saber, passou, pegar o boletim e tal. E quando chega lá e vê que não passou, aí é aquele escândalo. Aí vem pai, mãe, padrinho, avô, vem tudo junto. Mas chama para uma reunião. Chame para uma reunião de mães e mestres para conversar sobre o que seu filho está precisando, onde é que ele não vai bem, o que é que está acontecendo. Chame. É difícil. Até nos colégios particulares, então, é difícil. E aí fala, né, Dona Rú, fala com conhecimento de causa, porque ela também é educadora, viu, gente? Eu trabalhei com vários anos. Muitos anos. Pode dizer o nome do colégio, viu, Dona Rú? Pode. Referência mesmo. Uhum. Conheci a fundadora, conheci demais e o dirigente desde há muitos anos que aumentou, que é enorme o colégio. É um colégio de portas fechadas, mesmo aluna ali não sai sem ordem do pai ou da mãe. Não tem por onde sair, não tem. E qualquer coisa, o pai e a mãe é chamado para conversar. Então eu digo que... É o João Machado, não é? João Machado. Aproveita e manda um abraço para o Paulo, né? Lá do João Machado. Paulo Sérgio Toscano Varandas, uma pessoa maravilhosa, um educador de primeira. Eu trabalhei com ele muitos anos, me aposentei. mas ainda continuo entrando lá, olhando, falando com eles. É como se fosse minha segunda casa aqui, aliás, que é bem pertinho da minha. Mas eu quero dizer a você, o Santiago tem razão, em casa. Mas, meu querido, procure quantas casas tem que o pai e a mãe conversam com seus filhos. Procure. É difícil. É muito difícil. Olha, obrigado pelo espaço, esse assunto é maravilhoso. É assunto para 2 horas. É verdade, dona. Não é, não? É verdade. E a gente tem que falar. Apenas que a gente tem uma vozinha lá no meio, né? Mas a gente tem que falar. Olha, dona Rô, obrigadíssimo. Bom dia para vocês todos. Obrigado, Graciela, também. Obrigado, Santiago. Obrigado, dona Rô. E você também pode participar, ouvinte, ligando para... O telefone é do povo. Ligue 3249-2020. 3249-2002. É isso aí, ouvinte. Olha, o nosso programa é esse que você está ouvindo. É debate, é esse entretenimento gostoso que constrói. É, nós vamos passar a palavra para o Francisco Ferreira, que é o pedagogo do nosso convidado especial, e dizer a vocês que vocês, ligando, já estão participando do outro sorteio do disco do Canto e Luz, né, do CD. E nós vamos passar para o Francisco depois desse banho, né, desse olé que acabou de dar Dona Rô, né, e o Santiago, né. Realmente, o que que você fala, Francisco, o que que você tem a dizer a respeito dessas colocações? Relembrando a pergunta do Pedro, realmente a questão do investimento da educação não é muito interessante para os governantes, porque isso conscientizaria, né, a população, deixariam os jovens mais ligados ao que realmente vale a pena ser experimentado no seu dia a dia. Então, é mais fácil para eles desviarem as verbas para coisas que são imediatistas, como o chamado a resolução imediata, mas na realidade a educação é um processo a longo prazo. E infelizmente os nossos governantes, eles são muito do aqui e agora. É o que é interessante para eles terem lucro, então é melhor ir pelo caminho mais fácil, né, entre aspas, mais instantâneo. Então o processo educativo se torna, na visão desses equivocados, algo que não merece tanta ênfase, né, Pedro? Chico, vou pegar um gancho no que diz a doutrina espírita com relação à evolução, né? Desculpe, nós estamos aqui para evoluir, somos espíritos encarnados para evoluir. Você acha que o problema das drogas, né, da marginalidade e tudo mais, porque passa o ser humano, isso é uma questão também espiritual, uma questão de evolução humana? Com certeza, porque cada um espírito, quando retorna ao plano físico, ele traz já suas experiências pretéritas, não é isso? Então ele já traz essa possibilidade de adentrar caminhos equivocados. Mas de contrapartida, Deus nos dá a oportunidade de caminharmos da melhor forma possível. Eu acredito que ninguém voltou à Terra nesse processo encarnatório para falir, não. Isso é um equívoco muito grande. Esse é o karma do indivíduo, ele teve que passar. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito num Deus que te coloca no mundo e te dá todas as possibilidades de você fracassar de novo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que todos nós estamos aqui para superar as nossas limitações, crescermos espiritualmente e galgarmos degraus maravilhosos nesse universo que é um eterno, é uma grande escola. A Terra é apenas um educandário, e já é muita coisa. Mas o universo tem muita coisa a nos ensinar, e Deus, com certeza, nos possibilita isso. É isso aí, olha, o debate tá pegando fogo, tá começando agora, mas já começou a apimentar, porque Dona Rô trouxe considerações super importantes, e nós queremos mandar um abraço para todos que fazem o João Machado, né, na pessoa do professor Paulo, né, e também os companheiros da Dona Rô, e também a todos vocês, educadores, que estão nos ouvindo, né, porque realmente o nosso editorial de hoje falou sobre educação. Se você prestou bem atenção, falou na história do TED, né? TED Stoddard. Então, com certeza você que é educador, ao ouvir esse editorial, você percebeu a diferença, né? Quem faz a diferença? E nós vamos chamar o nosso comercial, nossos comerciais. Agora é um minutinho só, olha, não sai daí, não desliga, não muda de estação. A pipoca, né? Puxa uma pipoquinha de lado, né? Um cafezinho, né? Um refrigerante. Salvador, tem conteúdo exemplar. Olha, puxa aí, chama o pessoal para perto, chama teu esposo, tua esposa, teus filhos, bate um papo aí a respeito desse processo educacional brasileiro. Dá tempo para avisar os amigos, dá tempo, né? Avisar os amigos. Na corda, essa é a hora de você se colocar. Dona Rô falou muito bem. Nós precisamos ser ouvidos. Nós precisamos ser ouvidos. E você, ouvinte, tem aqui no nosso programa a vez e a voz. Você fala e o povo lhe ouve. Ouvinte no ar? Bom dia. Antes de começar, vamos ouvir seu ouvinte. Logicamente, você tem prioridade, ouvinte. Bom dia. Bom dia. Bom dia mesmo, está falando? Aqui é Geralda, meu amigo. Geralda? Humberto de Campos. Geralda de Humberto de Campos, e aí? Bom, Geralda já fez a inscrição dela para o ESD no próximo sábado, viu? Beleza, aí você também já está participando do concurso aqui, do sorteio do disco, né, do CD, do Canto Luz, Geralda. Mas você está livre para falar. Tá bom, meu filho, tá? Hoje chovendo, né, eu já sabe, nós estamos lá, se Deus quiser, né? É isso aí. Exato. Você estava falando sobre... essa questão das drogas, da liberação da maconha, contra ou a favor? Porque, eu digo assim, porque o aluno, né, ele tem, a gente tem que dar educação em casa, né, ensinar ele, né, como é as coisas, porque hoje em dia toda criança já entende, né? É verdade. Porque se a criança, se o pai, a mãe, os avós, não ensinar boas coisas às suas crianças, como é que vai ficar no mundo? Muito bem. Né? Exato. Eu acho que a criança, quem tem que dar a primeira educação é o pai, a mãe, os avós, até os padrinhos também, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Né? Porque o aluno é que faz as coisas boas. O colégio, ele pode ser o que for, mas se o aluno tiver, ser bom, ele é em todos os campos. Ok, Geralda? É verdade. Geralda, eu já ia falar agora há pouco que nós vamos aos nossos comerciais. Avisa aí os vizinhos, viu, que você está sintonizado do programa Nas Ondas do Consolador, um programa muito bom, e avisa os vizinhos aí. Tá bom. Um abraço a todos, a vocês. Ok, Geralda. Tá bom. Obrigadíssimo por ter ligado, viu? Um abraço e fica aí ligada. Nós vamos para os comerciais agora, de um minuto a gente volta, ok? Vamos lá. De 100 ao ar, 1280 AM. Simples Papelaria e Presentes do Shopping Máximo, na Torre. Lá você encontra material para escritório, cópias xerox e belíssimos presentes por aquele precinho que só a Clipes oferece. Clipes Papelaria e Presentes, Avenida Juarez Távora, 522, Torre. Clipes Papelaria e Presentes, no Shopping Máximo. MG Composto Caseiro Multimistura, o complemento alimentar 100% natural, à base de farelo de cereais. O MG Composto Caseiro Multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. MG Composto Caseiro Multimistura, era só o que faltava. Fique atualizado com o Movimento Espírita da Paraíba, do Brasil e do mundo pelo portal www.paraibaespirita.com. Acesse e participe do nosso portal. Novo Sentra com câmbio X-Tronic CVT, a melhor compra da categoria por... não vou dizer. Você não vai acreditar mesmo? Venha correndo para Carneiro Automotores e descubra. É incrível! Meninos, o tempo dos brinquedos acabou. A Fornição Frontier SL, a mais potente da categoria, perfeita para a cidade, ideal para o campo. Só na Carneiro Automotores, na Epitácio Pessoa. Novo Sentra, um sucesso de público e de crítica. Tiida, um sucesso novo. Murano, incomparável. Pathfinder, um superável. E agora, Nova Frontier SL, a mais potente, sucesso no campo ou na cidade. Tudo isso na concessionária Nissan número 1 do Brasil. Carneiro Automotores, o futuro lhe espera. Venha logo. Leia e assine Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Rua Prefeito José de Carvalho, 179, Jardim 13 de Maio, João Pessoa, Paraíba. Telefone 3224-9557. Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Pessoa, precisamente 10 horas e 59 minutos. Esses 30 minutos foram um presente especial de Carneiro Automotores, lá ali na Epitácio Pessoa. Carneiro Automotores, aquela forma especial de fazer a clientela cada vez mais amiga. Voltando ao nosso bloco de entrevista com o pedagogo e mestrando em ciências das religiões, Francisco Ferreira, e também coordenador e vocalista do grupo Canto e Luiz, nós estamos aqui falando sobre drogas, sobre drogas lícitas, ilícitas, e sobre comportamento, desvio de comportamento, enfim, educação, esse é o nosso foco. E nós estávamos conversando, e eu gostaria de ouvir do Francisco, olha, tem uma tal de drogas lícitas e drogas ilícitas. Eu gostaria de saber que leitura você faz a respeito dessa... olha, você bebe? Ah, eu bebo. Mas eu bebo socialmente. Peraí. E beber? Tem essa coisa, beber socialmente e não socialmente? Que distinção existe entre uma coisa ou outra? Daqui a pouco vai dizer assim, você fuma, eu fumo maconha, eu fumo maconha socialmente. Você cheira cocaína, eu cheiro uma cocaína socialmente. Isso existe, Francisco. A palavra droga já diz tudo, né? Droga é droga em qualquer âmbito, em qualquer situação que você esteja. Quando você diz assim, eu bebo socialmente, eu fumo socialmente, mas esse processo de sociabilização, será que acontece mesmo? Até que ponto, aí eu volto à questão da educação, até que ponto a bebida lhe promove um processo de educativo? Porque o indivíduo que toma as suas bebidas aí afora e adentra um carro e sai sem rumo, com a probabilidade de ceifar vidas. E aí, aquela bebida social prejudicou alguém. Aquele ato que era social aos olhos comuns vai trazer algum processo doloroso para alguém. Então, onde é que começa a minha liberdade, termina onde do outro começa? Né? Aí você vai para uma droga mais pesada ainda, o crack. Tenta consumir o crack socialmente, você não dura muito tempo, não. Nem socialmente, nem fisicamente, nem espiritualmente. Tente fazer isso com o crack. Socialmente, vá consumindo para ver o que é que acontece. Francisco, e que pensar daqueles pais que, socialmente, né, que geralmente eles acham que socialmente, né, é no final de semana, né? Mas tem muitos até que fazem do final de semana religiosamente, né, um momento, o dia adequado para beber. E convida ali os seus filhos, e pega até crianças e diz assim, olha, vai comprar ali para mim uma garrafa de bebida. E quer dizer, pede ao filho para ir lá, né? E como eu também sou testemunho de pais que dão até aos filhos menores bebidas alcoólicas e tem até casos que eu já presenciei de filhos chegarem depois perturbando na rua, colocando os pais em situação de vergonha. Agora, por quê? Porque eles educaram dessa forma. Desde pequeno dava para ele comprar e participar do social, do socialmente, né? Entre aspas. Então, que leitura você faz disso aí? Eu acho que falta o bom senso. Eu acho que para eu estar bem com o meu dia a dia, com a minha família, com as pessoas com quem eu convivo, eu preciso ingerir álcool para me sentir mais solto, para poder me aproximar do meu filho e dialogar com ele. Eu tenho que estar quentão? Será que está bem, está livre, solto? Eu tenho que estar ingerindo álcool? Eu tenho que, para dialogar com meu filho, entrar na linguagem dele, eu tenho que me embriagar para sair do meu eixo normal, para poder ser menos careta? E aí entra a questão, por que o processo que eu estou entrando, eu tenho que colocar meu filho também? Que direito eu tenho de fazer isso? Porque geralmente os filhos, quando adentram o campo do álcool e qualquer outra droga que seja, ele tem que ter um exemplo. E o espelho são os pais, não tem outro. Ele não vai aprender na rua, não, ele aprende dentro de casa. É o primeiro ambiente de escola, é a casa, é o lar. Quer dizer, existe uma grande diferença entre lar e casa, né? Existem muitas casas, agora lares, tá meio difícil de encontrar, Jair. Tá muito difícil mesmo. É verdade. O apelo social já é muito grande, né? Já é difícil para os pais que realmente se envolvem com os filhos conseguir segurá-los numa determinada linha por conta do apelo social, né? São as propagandas da televisão e dos jornais, etc., que acham a bebida a coisa mais simples da face da terra. E além dessa questão do apelo social que existe, que o jovem está inserido naquele contexto e fica difícil muitas vezes de querer escutar os pais, existe a questão também da própria família, como você já colocou aí, das farras que se faz em casa, né? E chama os amigos e envolve os filhos. E então, para eles, aquilo ali é uma coisa natural, né? Beber, se embriagar, ficar fazendo palhaçadas, besteiras, aquilo torna a ser corriqueiro. E além de tudo, vai um pouquinho mais além, quando a gente, né, que é pai e mãe que faz esse tipo de coisa, a gente envolve o filho na compra direta. Eu estava comentando com vocês e comento aqui ao do ar. Eu estava num posto de conveniência, numa loja de conveniência, num posto de gasolina, comprando um refrigerante para levar para casa. E chegou um menino assim de seus 8 anos para comprar uma carteira de cigarro. E a moça lá do caixa olhou para ele e disse: "Eu não posso lhe vender o cigarro porque você é menor de idade." E ele, encabulado, olhou e disse: "Mas não é para mim não, é para minha tia que está ali." Quer dizer, a tia ficou em pé fora e mandou para comprar. Então, para ele passa a ser normal comprar o cigarro e aí vai indo, né? E a gente começa envolvendo as crianças sem perceber. Então, vejam só em que nível de educação nós estamos. Mas tem um ouvinte no ar querendo participar. Bom dia. Bom dia. Bom dia mesmo. Quem está falando? Quem está falando aqui é Sandra, sou irmã de Sagna, sabe, do Cantiluz. Ah, que bom. Olá, tudo bom? Sandrinha. Como vai, Sandrinha? Tudo bem? Está tudo bem. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o programa pelo discurso, né, pelo tema que está sendo discutido. Uhum. Realmente um tema muito importante, que traz muito dano aos indivíduos, família, sociedade, como um todo, né? Você que diga que é da área de saúde, né? Pois é. E aí a gente vê como vocês estão aí discutindo, né, educação realmente como base para resolver essa problemática tão, né, complicada, que aí a educação, aí eu englobo a educação familiar, principalmente, as instituições de ensino, instituições religiosas, enfim, a sociedade como um todo, né, para contribuir realmente para a educação de um cidadão de bem. E aí vem aí o nosso desafio, né, que é aquela história de estar no mundo sem ser do mundo, como viver nesse mundo, né, sem se contaminar, sabendo realmente se portar adequadamente. E realmente é muito difícil nesse contexto que nós vivemos. Mas a educação seria a resolução para toda essa problemática. Não só essa, como tantas outras que a gente, infelizmente, ainda vivencia, né, no nosso mundo. Exatamente. Obrigadíssimo à doutora Sandra, que está aí no ar, participando do nosso programa, dando a sua colaboração. Um abração muito grande para todos vocês. Obrigado, Sandra. Essa é a doutora Sandra que ela nos honra com a sua audiência e a palavra está com o Francisco. Primeiro, mandar um beijão e um abraço para a família Ferraz, né? É, Sandra Ferraz. E realmente relembrar os grandes momentos que nós tivemos junto com o Fábio, que é o grande arranjador dessa, da banda Canto e Luz, e mandar aquele abraço, aquele beijão para esse pessoal todo. E dizer o seguinte, eu tenho uma experiência de lar, né? Já constituí minha família, estou com uma filha de praticamente quatro anos. E quando a gente vai começar as nossas festinhas em casa, eu sempre chego para minha esposa e digo: olha, vai ter o aniversário de Júlia? Vai. Teus familiares vão vir, não vão? Vão. Agora, bebida não vai entrar aqui. Não vai entrar. E ela já sabe. É tanto que quando o pessoal chega lá em casa, eles trazem um refrigerante e acabou-se. Porque eu não vou permitir, em momento algum, eu vou ser radical mesmo, em momento algum, eu vou querer, dentro da minha casa, a ação do álcool. Porque para eu estar bem com minha família, para eu brincar com minha filha, para discutir problemas que vão surgir futuramente, eu quero estar lúcido, eu quero estar consciente, para olhar para minha filha e dizer: filhinha, isso aqui não é legal, não faz bem, papai não entra nessa embarcação furada. Então, está aí a orientação que você teve. Então, eu vou ter condições suficientes de chegar para ela e dizer: olha, isso aqui não é legal. Agora, você, enquanto espírito reencarnante, se você acha que esse processo vale a pena ir à frente, aí já não vai ser minha responsabilidade. Mas, de antemão, eu vou dizer por que isso e por que aquilo. E eu acho que é o que falta para os pais serem sinceros com os filhos. E, ó, isso aqui não está legal, isso não é bom, não vai te trazer muita coisa boa, não. Fico... E ser aberto a isso, né? Bem, você tá falando do questão até do exemplo, né? E o que pensar dos pais que agem exatamente o contrário? Eles bebem, eles fumam, mas quando o filho vai beber ou vai fumar, ele fala: opa, isso aí não pode, que é isso, meu filho, não fume, não beba. Beleza, você acha que ele tem moral, né, para fazer Pedro, isso? Você me lembra uma situação muito interessante que eu passei uma vez dentro do meu ambiente familiar. Nós estávamos numa festa na casa do irmão meu, e aí o meu sobrinho, o filho dele, estava com 5 anos de idade. E a gente estava lá comemorando, o pessoal lá bebendo, na minha só participando socialmente daquela festividade, e meu irmão chega para esse meu sobrinho e diz: vem cá, filho, senta aqui. A criança senta no colo dele, e ele lá tomando a cervejinha socialmente, né? Aí a criança começa a olhar para o copo, ele fala: pega. Aí vira um pouquinho na boca da criança. Quando ele termina aquela cena que o pirralho sai, meu sobrinho sai do colo dele, aí eu cheguei para ele e falei: vem cá, Carlos, vamos aqui. Aí cheguei para ele e disse: rapaz, tu acabou de dar um mau exemplo legal pro teu filho. Como assim? Ele nem se atinou. Eu disse: cara, tu acabou de entregar um copo de cerveja pro teu filho, caramba. Ele disse: não, foi um gole. Eu disse: meu amigo, evita o primeiro gole. Tudo começa com gole. Você não evitou o primeiro gole. É o que aconteceu. Olha, tem um ouvinte na linha. Segura aí firme que você tem preferência, ouvinte. Bom dia. Bom dia. Bom dia mesmo. Tudo bem? Quem você está falando? É Antônio. Antônio, de que bairro? Pedro Mangabeira. Ai, você não está mais conhecendo a voz. Antônio Mangabeira? Antônio! Bom dia, Antônio! Antônio, sei por que não. É confundível, né, gente? Ok, Antônio, o microfone é seu, hein? Pedro? Oi, estamos escutando, Antônio. Tudo bem, esse é um assunto que você sabe que eu conheço e conheço bastante. Com certeza. A questão das drogas. Primeiro, a questão da educação. Aquela senhora que ligou há poucos instantes, ela falou tudo. Que bom se toda a população aqui de Rio Pessoa estivesse ouvindo o que aquela senhora falou. Entendeu? E na questão das drogas. As drogas sempre existiram, existem e existirá. Agora, a grande questão está dentro da própria família, né? O pai é guia e modelo da casa. Eu não posso cobrar do meu filho aquilo que eu faço, né? Se eu chego embriagado, se eu uso droga, se eu faço coisas que realmente aí fica difícil eu cobrar do meu filho, né? A questão da droga é uma questão muito séria. Você tocou até na questão também da maconha, se ela pode ser liberada ou não. Eu acho que nós ainda não estamos preparados para isso. A família não está preparada. O que devemos é que as escolas tenham esse compromisso de orientar, de educar o jovem e também conversar com a família a respeito disso aí. Que os pais não se neguem a conversar com seus filhos a respeito das questões das drogas. E ter o conhecimento do que é a droga, as consequências, e também ter a consciência de como também trabalhar a questão da prevenção, pequena é fundamental. É uma questão educativa que começa em casa, mas que as escolas também têm que realmente não se omitir desse trabalho, e muitas delas são omissas esse trabalho, entendeu? Agora, há poucos dias, saiu uma pesquisa em relação da questão das drogas, e o que se viu na pesquisa foi que a grande massa de pessoas usuárias de drogas é da classe média alta. Não é mais aquela classe pobre, miserável, aquela que está passando necessidade, não. É a classe média alta que está usando hoje. E o índice foi extremamente alto, surpreendeu a todas aquelas pessoas que fizeram a pesquisa, entendeu, em São Paulo. Então, a gente vê que é uma questão educativa, que começa em casa, que os pais têm que ter consciência, têm que educar, têm que trabalhar essa questão com os filhos, não se omitir, porque aí onde vai a questão da família ter a saúde, ter a segurança necessária. Cuidar só de saúde e de segurança não é importante, mas em primeiro lugar está a educação. E a educação, com certeza, a participação da família e da escola na questão da prevenção das drogas. Pedro, muito obrigado, Jair, também. É essa a minha colocação, e parabéns pelo programa, viu? Muito bom. O Jair, o Antônio fala com conhecimento, que ele trabalhou muitos anos na Secretaria de Educação do município de João Pessoa com esse tema, e hoje ele está, se não me engano, no Ministério Público, fazendo esse trabalho também em defesa, né, da família e contra as drogas. É, pelo que me consta, o Antônio faz um trabalho belíssimo com um grupo de assistência a alcoólicos anônimos. Então ele entende muito bem de droga, como pouca gente entende, né? Então, parabéns a você, Antônio. Obrigadíssimo por estar ligado no nosso programa. Como você vê, ouvinte, você participa do nosso programa através dos telefones da Rádio Sanhalá, que nós vamos informar agora. São eles. O telefone é do povo. Ligue 3249-2020. 3249-2002. E também, você pode entrar em contato, não é? Você pode ouvir o nosso programa através do www.radiosanhaoa.com, né? www.radiosanhaoa.com. Muita gente diz assim: olha, mas eu não estou conseguindo sintonizar o rádio. Liga teu computador, www.radiosanhaoa.com, e você vai nos ouvir. Hoje nós não estamos com a ligação direta para fazer a nossa interação através da internet, mas você pelo menos ouve-nos, né? E nós conseguimos a sua audiência, e nós estamos com um pequeno probleminha técnico aqui, mas na próxima semana estaremos de volta. Queremos mandar um abraço ao nosso amigo Islan, né? Islan Nascimento, doutor Islan Nascimento, nosso companheiro de equipe, que até ontem, pelo que me consta, estava em São Paulo participando de um congresso médico, e deve estar de volta já hoje ou amanhã, e se Deus quiser no próximo domingo estará conosco. Mas, Francisco, vamos em frente, porque realmente, olha, nosso programa fecha de audiência nessa manhã, o que existe de participação realmente é grande, e nós queremos saber de você. Olha, nós vimos agora que o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. O pai colocou a criança no colo, deu um pouco de bebida, a tia mandou o menino comprar cigarro. Enfim, é o exemplo que arrasta, não é verdade? Então, eu tenho a coisa mais confortadora que existe é quando a gente chega à idade que nós estamos, e a gente olha para os nossos filhos e diz assim: graças a Deus, minha missão está cumprida. Porque eu posso dizer isso a você, ouvinte, porque eu tenho dois filhos, e eles foram educados dentro da doutrina espírita, dentro do Evangelho de Jesus, e eles realmente, eu posso dizer que têm uma missão cumprida, porque são cidadãos de bem, e todos já têm vida própria, já tocam suas vidas com muita responsabilidade consigo e com o próximo, e isso é muito bom. Então, orgulho de pais. Eu sou um pai que tenho orgulho dos meus filhos. Eu tenho certeza que a Jana está ouvindo isso, concorda comigo. E para você, Francisco, como é que você vê, que ótica você vê esse orgulho? Mas tem um ouvinte na linha? Segura a pergunta, segura a resposta, que vamos ouvir um ouvinte. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Jair, tudo bem? Tudo bem, Juliana? Com certeza. Pela voz eu reconheci. É bom isso aí. Bom dia para todos, minha querida amiga Fátima, Olívia, Chico. Bom dia mesmo. E o tema é bastante polêmico, hein? Bom dia. Bastante polêmico, exato. Exatamente. Bastante polêmico. O que é que você tem a dizer? Olha, essa história da legalização é complicada, eu sou contra totalmente. Realmente, não é? É algo muito complicado. É verdade, estou vendo vocês também falar sobre a educação na família. Uhum. Hoje em dia tem pais que acham que não é mais importante ter o diálogo, né? Mas, com certeza, é extremamente importante ainda hoje. Pena que muitos não querem ver isso, né? É verdade, é verdade. E também, às vezes, também por questão de, até de cultura mesmo, assim, pais que não tiveram, acham que também não têm o direito de ter com seus filhos, né? Ah, também, isso é muito importante que você acabou de dizer, viu? Isso também, é? É, sim, é verdade, muita verdade no que você está dizendo. Então, são vários, cada fator vão puxando um assunto, a gente tem que parar para analisar, né, e ver que não é fácil, com certeza. O mundo está passando por várias turbulências, né, que nos deixa triste, né, que a gente queria um mundo de paz, como Dona Rô deixou bem claro, claro mesmo, um abraço para Dona Rô, falta consciência dos nossos políticos, né? É verdade, isso também, e principalmente, não é? Principalmente isso. É isso aí. Ok, tá. Juliana, obrigadíssimo por você participar. Estou escutando sempre vocês, todo domingo. É isso aí. Um abraço para você, um abraço para José Melo, um abraço tá bom, para toda a família. Okay? Um abraço para você, Ju, obrigada pela audiência, viu? Por nada, Olívio. Um abraço também para todos aí. É isso aí. Beijão, minha amiga Fátima. Obrigada, querido. Um abraço para vocês. Outro, tchau. Até a próxima semana, mas fica aí ligado, viu? Porque Francisco faz uma pergunta a ele sobre orgulho de pai, orgulho dos pais. É, que bom seria, não é, Francisco, que todos os pais pudessem dizer realmente eu tenho orgulho do meu filho, porque nós teríamos só um planeta feito somente de cidadãos de bem, né? Mas como é que você vê essa, com que ótica você observa essa colocação? É a partir do momento que você tem consciência de que o que você está buscando fazer é o melhor. É lógico que ninguém é 100% em canto nenhum. Isso é ilusório, você achar que você vai estar sempre acertando. Mas eu acho que enquanto você, pai e mãe, tem consciência de que está caminhando da melhor forma possível, está buscando orientar dentro das possibilidades e está sendo sincero na forma como você interage com teu filho, com tua filha, com certeza a vida vai te dar a resposta. Que a vida vai nos mostrando que nós mesmos vamos criando com o nosso poder de crer e fazer acontecer as coisas. Então, se você interage com o teu filho de forma estranha, de forma equivocada, ele vai te dar a resposta disso. Ele vai te dar esse feedback, de forma dolorosa, mas vai. Mas se você age para com o teu filho de forma aberta, tranquila, sem a neura da história dos erros que vão se repetindo, você não consegue ter os acertos, aí fica complicado. E tudo que você olha, tudo que você direciona através do processo do medo, você acha com teu filho, com tua filha, de forma trazendo medo para ele de que o mundo é um verdadeiro bicho de sete cabeças, aí você complica esse processo. E aí o teu filho vai para o mundo cheio de medo, cheio de neuras, cheio de complexos, de dificuldades, e aí ele não consegue sobressair diante desse processo. Porque a partir do momento que o teu filho, a tua filha, olha para o pai e a mãe e vê, ali eu tenho um porto seguro. Ali eu tenho alguém que vai entender determinados deslizes meus, porque ele também deslizou em algum momento. Mas é um processo que é educativo. Você se autoeduca e automaticamente você consegue trazer para o teu aconchego, para o teu modo de viver, o teu modo de ser, a tua família, os teus filhos. É isso aí. E se falar assim, de a pessoa estar, digamos assim, com satisfeito com o procedimento de seus filhos, nós temos muitos exemplos, não é? Que a gente pode dar, e você também tem, ouvinte. Então, nós temos aqueles valores que nós esperamos, que nós demos para os nossos filhos, e esperamos que ele nos retorne. Por exemplo, que tal você ser surpreendido com a notícia de que seu filho está agindo de uma forma completamente inversa àquela que você educou? Eu tenho um caso, por exemplo, de um amigo de um amigo que disse para mim, olha, infelizmente, ele é da Polícia Federal, ele disse, felizmente, eu participei de uma incursão e tivemos que prender uma senhora, jovem senhora, com uma criança no braço. Ela carregava com a criança, portava cocaína e foi presa. Ela e o marido, o namorado, né, o noivo. Agora, pasme você, ouvinte, pasme. Eles foram presos e a família foi avisada. Quando chegaram os pais, ambos professores, ambos educadores, ambos numa campanha no Ceará, que eles são cearenses, numa campanha contra as drogas, os pais. Perceba que drama, que sofrimento para esses pais. Lá lutando para tirar, para educar, para evitar que o filho alheio se entregue às drogas. Cá, os filhos sendo presos, né? O filho sendo preso, a filha sendo presa, portadora, né? De droga. Enfim, nós estamos colocando para que você faça uma incursão na sua mente, né, na sua consciência, e veja como está, como a vida nos reserva certas surpresas dolorosas, né, que nós não plantamos, não é, e muitas vezes colhemos, mas que fazer diante de uma situação dessa. Francisco, para você essa colocação, e também para que você faça as suas considerações finais dentro da ótica espírita. Eu acho o seguinte, que eu acho não, achismo não combina com doutrina espírita. Eu tenho certeza que quando você olha as entrelinhas do teu lar, os detalhes do teu lar, você encontra sinais de como as coisas andam. Às vezes é um filho calado, às vezes é um filho fechado em si mesmo, uma filha. Às vezes é um momento em que o filho está precisando apenas de uma brincadeira simples de casa. Às vezes de um processo de um olhar para o outro. E esses detalhes, Jesus, por ser um pedagogo por excelência, ele concebia isso, ele percebia isso. Quando ele olhava alguém, ele sabia o que estava acontecendo naquele exato momento. E os pais têm que aprender esse processo. Ah, porque era só Jesus que podia, conseguia. Não. Jesus disse, podeis fazer o que eu faço e até muito mais. Então, quando você tem esse feeling, você tem essa capacidade de olhar teu filho em determinado momento e perceber que ele está um pouco diferente. Gente, o corpo fala. O som da voz diz alguma coisa. O olhar de alguém diz alguma coisa. O aperto de mão, o abraço. Porque tem pais que têm imensa dificuldade de abraçar o filho ou a filha. De afagar o filho ou a filha. Mas não tem imensa dificuldade de dar a bronca, né? Na hora da bronca não existe barreiras. Mas na hora do afeto, do aconchego, da brincadeira. Eu brinco muito com minha filha, Pedro. Brinco muito. E ela cai na gargalhada, minha esposa olha para mim e diz, tu é um verdadeiro menino. Eu digo, sou, e quero continuar sendo, porque eu quero que minha filha não veja apenas um pai que está mandando fazer e acontecer. Um cúmplice, né? É, mas um cúmplice. Às vezes ela chega para mim, pai, eu tenho um segredo para te dizer. Vem cá, Juninho, diz só para mim tu. Aí ela brinca, uma coisa boba, entre aspas, uma coisa simples. Aí ela diz, não diz amanhã não. Aí daqui a pouco ela vai, mãinha, tem um segredo. Aí vai e diz o segredo. A mesma coisa, o mesmo mas segredo. Mas aquilo podia ser coisa boba, mas não é. Começa assim, é algo, né, que ela está construindo. É uma construção. Às vezes elas duas estão no quarto, aí a porta está fechada, eu abro devagarinho, como a cama está mais para lá da porta, aí eu coloco minha mão chegando na parede, fico fazendo assim, mexendo como se fosse um boneco com a mão. Ela cai na gargalhada. São coisas simples, mas que faz a diferença. É. Eu acho que é isso que falta. Ajuda a construir, né, a personalidade, a educação. Né? É coisa simples. E a doutrina espírita... Que recado daria para casos dessa natureza, para você, ouvinte, que está nos ouvindo e aguardando esse recado maravilhoso que a doutrina tem? Olha, a doutrina espírita, ela nos possibilita extraordinários processos de aprendizado, de construção do aprendizado, e a via de mão dupla, né? Então, quando a gente adentra o campo doutrinário e percebe, Kardec era um grande pedagogo, sempre foi. Então, a gente percebe que dentro da doutrina espírita esse processo se torna mais fácil. Porque você não vê só um corpinho novo, uma roupagem nova, mas vê um espírito milenar ali, agindo em determinados momentos no aqui e agora, e agindo em determinados momentos de vidas pretéritas. Eu consigo perceber isso. Eu sei quando minha filha está agindo na infância dela e quando ela tem uns feelings lá de trás. Só para fechar, a gente teve uma experiência muito interessante. A gente estava no quarto conversando, e aí eu peguei e saí, fui na cozinha resolver um negócio. Aí quando eu volto, minha esposa estava assustada. Eu disse: o que foi? Disse: tu não acaba, imagina o que foi que Julia acabou de fazer agora. Eu disse: o que foi? Disse: ela foi brincar, ela me confessou. Disse: ela pegou meu rosto e fez: mamãe, prometa nunca me abandonar. Ela disse isso, minha esposa ficou estarrecida. Uma criança de 3 anos pegou o semblante da minha esposa, colocou assim entre as mãozinhas dela e disse: mamãe, prometa nunca me abandonar. Isso foi alguma coisa que ela lembrou. Com certeza foi. Lembrança do passado. Exato. Né? E ela tem ojeriza a ficar só, Pedro. Se ela estiver na sala, a gente tem que estar por perto. Se ela estiver brincando, daqui a pouco ela faz papai, mamãe. Ela sente a necessidade de ter. É verdade. Então, essa é a leitura que a gente faz. A doutrina espírita nos permite isso. Se eu não tivesse esse conhecimento espírita, eu achava que aquilo era uma bobagem, mas não é. Ela deu um recado. Ela deu um recado para mim e para minha esposa. E a leitura que a gente tem que fazer é mais ou menos isso. Então, a doutrina espírita nos possibilita essa capacidade de ler nas entrelinhas, com certeza. É isso aí. Nós gostaríamos de continuar com o Francisco até o final do programa, mas sabemos que ele tem um compromisso agora e ele vai ter que se ausentar. E nós gostaríamos de deixar o microfone à sua disposição para a sua despedida, suas considerações finais. Gente, agradecer esse espaço que é riquíssimo de aprendizado com vocês e dizer que vale a pena investir na família. Eu acho que a espiritualidade, mais do que nunca, está agindo em cima disso, Pedro. Para que a gente invista fortemente na família. Porque sem a família é a dissolução da sociedade, né? Se você não estrutura a tua família para isso. E dizer a todos vocês que vale a pena acreditar na família. Vale a pena, com certeza. E a gente está aqui para isso. Agradecer esse espaço. Dizer que o Canto de Luz continuará sempre trabalhando educativamente nesse processo dentro da arte espírita, e dizer que é as grandes oportunidades que a gente tem de mostrar o que a gente compreende em termos de leitura de vida. Desejar a todos um bom dia e que Deus nos ajude nessa caminhada, que é difícil, mas não é impossível não, e vale a pena investir nisso. Deus abençoe a todos, um beijão no coração. É isso aí, nós agradecemos ao Francisco Ferreira pela sua participação no nosso programa, e em homenagem a ele, ao Grupo Canto de Luz, vamos para a nossa primeira Hora da Arte. É, sim, que vem, que é aí com o Grupo Canto de Luz, que vamos trazer o Grupo Canto de Luz nessa primeira apresentação da Hora da Arte, que essa tarra tão boa que a gente não quis parar para colocar as músicas do Canto de Luz, que também são muito boas, mas vamos passar agora a primeira e depois vamos para a segunda. Estamos aqui com o CD para fazer o sorteio com você, ouvinte, que já vem participando. Vamos para a... É isso. A Hora da Arte. É isso aí, a Hora da Arte. A Hora da Arte vem aí com o Grupo Canto e Luz. A música belíssima. Olha, o papel da humanidade. Veja que letra, veja que melodia. Realmente é para a gente se deleitar. Vamos ouvir. Pego sozinho com tanta tristeza. Eu vejo a vida com tanta clareza. A realidade que existe

Kits Papelaria e presentes do Shopping Máximo, na Torre. Lá você encontra material para escritório, cópias xerox e belíssimos presentes por aquele precinho que só a Kits oferece. Kits Papelaria e presentes, Avenida Juarez Távora, 522, Torre. Kits Papelaria e presente, no Shopping Máximo. MG Composto Caseiro Multimistura, o complemento alimentar 100% natural, à base de farelo de cereais. O MG Composto Caseiro Multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. MG Composto Caseiro Multimistura, era só o que faltava. Fique atualizado com o Movimento Espírita da Paraíba, do Brasil e do mundo pelo portal www.paraibaespirita.com. Acesse e participe do nosso portal. Novo Sentra com câmbio X-Tronic CVT, a melhor compra da categoria por... Ah, não vou dizer. Você não vai acreditar mesmo? Venha correndo para Carneiro Automotores e descubra. É incrível! Meninos, o tempo dos brinquedos acabou. Nova Nissan Frontier SL, a mais potente da categoria, perfeita para a cidade, ideal para o campo. Só na Carneiro Automotores, na Epitácio Pessoa. Novo Sentra, um sucesso de público e de crítica. Tiida, um sucesso novo. Murano, incomparável. Pathfinder, insuperável. E agora, Nova Frontier SL, a mais potente, sucesso no campo ou na cidade. Tudo isso na concessionária Nissan número 1 do Brasil. Carneiro Automotores, o futuro lhe espera. Mas venha logo. Leia e assine Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Rua Prefeito José de Carvalho, 179, Jardim 13 de Maio, João Pessoa, Paraíba. Telefone 3224-9557. Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. João Pessoa, precisamente 11h40. Ouvinte na linha, bom dia. Bom dia, nosso amigo Jair. Bom dia mesmo, quem está falando? Ivanildo de Campina Grande. Quem? Ivanildo. Oi, Ivanildo, Campina Grande na linha. Que bom que você está ligando, que bom que você é dono do nosso programa. Pode ficar à vontade. Eu estou aí pedindo espaço para você para nos fazer um breve relatório. Vamos lá. Do resultado do MIEP. Ah, beleza, MIEP, 36º MIEP. É isso aí, Movimento de Integração Espírita na Paraíba. Fique à vontade, Ivanildo. É para trazer, Jair, aos ouvintes do programa Nas Ondas do Consolador, o sucesso que foi mais uma vez o MIEP. Desta vez nós contamos com 372 inscritos. Maravilha. Dos quais 89... internos, nos nossos alojamentos. Maravilha. Com a participação efetiva diariamente de mais de 1.200 pessoas assistindo, circulando diariamente pelo evento, não é? Maravilha. O resultado foi bastante satisfatório. Tivemos uma grata satisfação do nosso público com a programação e também com relação aos expositores que aqui estiveram. Eles elogiaram muito a exposição do Sérgio Luiz Lopes, que veio de Pelotas, né, trazendo uma mensagem bastante clara e simples, né? Tivemos também a presença do Nestor Mazotti, que esteve aqui fazendo uma palestra, e nos congratulou com a sua presença, e mostrando um resultado muito positivo. Ainda a presença do Décio Andoli Júnior, que é médico da cidade de São Paulo, e veio mostrando toda uma nova filosofia de como ser médico e como ser humano, né, naquela perspectiva de melhor atender a clientela. Tivemos ainda também a Cibele Flávia e o Nazareno Feitosa com espaço adolescente, que foi um sucesso total, trabalhando a questão das temáticas da atualidade, e também o Frederico Menezes, que em especial esse ano nós fizemos uma homenagem surpresa para ele, pelos 50 anos de aniversário, né, dessa vida que ele tem agora nessa encarnação. Maravilha. 50 anos de existência, e nós em Campina Grande fizemos uma homenagem para ele. Então, Jair, o MIEP foi mais uma vez um sucesso total. Foi para a gente uma gratificação muito grande trabalhar e contar com o público de Campina Grande ajudando na montagem, na estruturação desse evento, que acima de tudo não é nosso, não é de Campina Grande, não é da associação, mas é acima de tudo da doutrina espírita, é do Espiritismo e é do Mestre Jesus. Então, Jair, agradecer o espaço cedido e deixar aí o convite para mais uma vez em 2010 estarmos aqui nessa grande investida espiritual que é o MIEP. É isso aí, Vanildo. E você está convidado mais uma vez a participar do nosso programa ao vivo, como você fez duas semanas antes do carnaval, não é isso? Alguém, Jair, obrigado o espaço e um bom dia para você e para os seus ouvintes. Obrigado. Muita paz. Obrigadíssimo a você, muita paz para você, um abraço para todos que fazem o MEP e todo o público de Campina Grande que nos honra com a sua audiência, e também dizer a você, ouvinte, que nós estivemos na abertura do MEP realmente constatamos o que o Ivanildo acabou de informar. Foi belíssima a abertura, o palestrante Sérgio Lopes abriu, o evento com uma palestra extraordinária, um público extraordinário, muita gente em pé, o auditório lotadíssimo, gente pelas escadas, pelas janelas, pelos corredores, gente sentada no pátio, porque realmente foi algo extraordinário. De parabéns a vocês que fazem o MIEP. E nós estivemos lá com o nosso programa na Zona do Consolador. Nos próximos programas nós vamos passar alguns flashes aqui de entrevistas, e também lançamos lá o nosso livro. O nosso programa foi muito bem divulgado. Pelo que nós agradecemos desde já ao Ivanildo e toda a coordenação do MIEP por essa oportunidade que tivemos. Ok? Um abraço a você, Ivanildo, um abraço a todos vocês que fazem o MIEP. E vamos nós aqui, porque nós vamos ter agora, vamos dar o nosso bloco de notícias. Divaldo Pereira Franco apresenta todo domingo, a partir das 14 horas, na Rede TV, canal de televisão a cabo. Transição, a visão espírita para o novo mundo. Este programa é uma produção independente e conta com a participação de grandes nomes do movimento espírita brasileiro. Realizou-se neste carnaval com bastante êxito o Enesp 2009, Encontro Espírita da Paraíba, na Federação Espírita Paraibana, o Espiritismo na Contemporaneidade, esse foi o tema. Participação de Nestor Mazotti, Maria Euni, Frederico Menezes, Geraldo e Ana e Anete Guimarães. Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Falando do cinema, com ela, Fátima Fontes. Bom dia. O filme que eu escolhi para colocar para vocês hoje é um filme que não é espírita, mas que traz temas espíritas. E é um filme que é uma comédia romântica. E o romantismo faz muito bem à alma e ao corpo, né? A gente sabe disso. O filme conta a história de um jovem, que é David. Como é o nome do filme? Ah, E Se Fosse Verdade. Belíssimo esse filme, eu conheço. Muito lindo, eu já assisti N vezes. David era um paisagista que havia ficado viúvo e resolveu mudar de residência. Alugou um apartamento que pertencia a Elizabeth, uma jovem médica que se dedicava de corpo e alma à sua profissão, esquecendo inclusive os amigos e a família. E logo que alugou o apartamento, David recebeu a visita de Elizabeth. E ele ficou impressionado porque imaginava que ela estivesse ali de corpo e alma, né, encarnadíssima, e que ela havia pego a chave do apartamento e entrado, e ele não sabia que ela era a dona do apartamento. E começou a reclamar, e ela reclamando por que ele estava no apartamento. E no correr do filme, ele vai percebendo que, na realidade, quem está ali é o espírito de Elizabeth. E ele imagina que Elizabeth já tenha morrido. E eles acabam se identificando e acabam se apaixonando. Ele se apaixonando pelo espírito de Elizabeth. Até que ele descobre que, na realidade, ela está em coma, devido a um acidente automobilístico que havia sofrido, e está em coma há quase um mês. Né? Então ela estava lá no hospital, e o hospital onde ela trabalhava, e quando ele descobre isso, ele começa a se envolver com a família dela, porque ele descobriu uma coisa muito pior, que ia ser praticada a eutanásia. Os aparelhos que sustentavam a Elizabeth ligada, viva, iriam ser desligados, porque essa era a vontade dela enquanto viva. Ela sempre dizia para a irmã que não queria sofrer, que se um dia ela chegasse a ficar em cima de uma cama, sendo sustentada a sua vida apenas por aparelhos, ela gostaria que esses aparelhos fossem desligados. Só que ali, enquanto espírito, ela não quer mais aquilo, porque como ela encontrou-se com ele, ela e apaixonou-se por ele, então ela queria lutar pela vida. E aí é que começa a grande luta do filme. Apesar de não ser um filme espírita, é um filme muito bonito, porque é um filme muito romântico, e mostra o quê? Dois pontos que a gente trata na doutrina espírita. A questão da sobrevivência do espírito após a morte do corpo, e a questão da eutanásia, que é um assunto que é tratado, inclusive tivemos uma polêmica agora. O nome do filme é E Se Fosse Verdade. Hoje você só encontra nas locadoras, né? E os atores principais são, é um nome bem complicado, é Reese Witherspoon, que fez Legalmente Loura, que é Elizabeth, e Mark Ruffalo, como David, que trabalhou no filme Ensaio sobre a Cegueira, que é um filme muito recente. Então é um filme, apesar de não ser um espírita, é um filme que vale a pena ser assistido pelos temas que ele envolve e pela beleza do filme, pelo romantismo do filme. Bom dia para você. E Se Fosse Verdade? Esta é Fátima Fontes, na sua pesquisa por filmes, para que nós tenhamos uma tarde de domingo, uma manhã de domingo bem agradável. Então, olhe, loque esse filme, convide seus amigos, seus filhos, sua família, uma pipoquinha, um refrigerantezinho, e vão assistir o filme, que é um filme belíssimo. Eu já assisti mais de uma vez também. É simplesmente notável. Não tem nada de espiritismo, hein, gente? É um filme que Hollywood não faz filme espírita, não. Faz filme para ganhar dinheiro. Então, se está vendendo muito e dando uma bilheteria imensa, aí é que ele faz. E esses temas são os temas que mais Hollywood explora, porque sabe que realmente dá ibope, não é, Pedro? Dá gosto, né? Exatamente. Tem sucesso de bilheteria, não é? Exatamente. Os outros, né? Esse, olha, você que ligou, vocês que ligaram para o nosso programa, nós vamos agora fazer o sorteio do CD do Canto Ilustre, né? E quem vai ganhar, agora vai, agora lá vai, quem vai ganhar, quem vai ganhar. Quem ganhou foi Santiago de Javari. Olha aí. Ok, Santiago. Ouvinte assíduo, viu, Jair? Da Rádio Senhora. Santiago. Ouvinte assíduo da Rádio Senhora. Você está aqui com. Nós estamos com o seu disco aqui em mãos, o CD. Você nos dará uma honra imensa se você nos visitar no próximo domingo e receber aqui em nossas mãos, né, o CD. E nós conheceremos você pessoalmente. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas temos uma noticiazinha sobre o ESD, não é, Pedro Alves? É só para lembrar, não é? ESD é sistematizado da doutrina espírita. Exatamente. Lembrar que sábado, a abertura do ESD, né? Todos estão convidados e convidadas. É sábado às 17 horas, no Centro Espírita Humberto de Campos, toda a equipe da Federação, comandado aí por Jair Herculano, o Islã Nascimento, a Fátima Fontes, que vai lá também, a Olívia Ferraz, o nosso amigo Marcos Moura está convidado também, certo? É, às 17 horas, aonde? Centro Espírita Humberto de Campos, Rua José Bonifácio, 309, lá no bairro dos Novais. É, sim, era Centro Espírita Humberto de Campos, sempre na vanguarda aí, trazendo grandes, mais grandes oradores, os melhores oradores espíritas da cidade. Inclusive, a Fátima Fontes está escalada para o mês de março. É, né? Ótimo, beleza. Então, um abraço para todos que fazem o Centro Espírito Humberto de Campos, Antônio Oliveira, o Anselmo, né? O Manu, Manuel Isílio, né? Até o Meli Alves, Fabiana, todo aquele pessoal, vocês, o nosso abraço especial, porque vocês são... Maria, Gerlani, os ouvintes assíduos do programa, Dona Arlete, não podemos esquecer a Dona Arlete, a Gerlani, o Ari, não é? E dizer a você, ouvinte, olha que nós estamos muito felizes porque o nosso programa, a cada semana, cresce a audiência. E isso é muito bom para nós. E nós queremos passar a palavra agora para os nossos amigos aqui da mesa para fazer as suas despedidas finais do nosso programa, ok? Agradecemos a você por estar conosco até agora e vamos ouvir, vamos aqui, começando pela Fátima Fontes. Bom, chegamos infelizmente ao final do nosso programa. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco, aos que nos ligaram e àqueles que apenas nos escutaram, pelo carinho que vocês têm conosco, com a atenção. Agradecer aos companheiros Pedro, Jair, Olívia, nosso querido Marcos, que sempre está aqui com a gente, sorridente ali no cantinho dele. E desejar a vocês um domingo de muita paz, uma semana de muito trabalho, porque o trabalho dignifica o homem, e que tudo dê certo na nossa vida. E lembrar sempre, orai e vigiai, para que nada de mais nos aconteça. Um bom dia. Olívia Ferraz? Jair, eu não podia encerrar o programa sem falar meus amigos que estão desde cedo ligadinhos. Fala assim, Olívia, todo domingo eu estou ouvindo o programa, você não fala no meu nome. São meus amigos, o José, construtor, a Érica e o Adriano, da loja Ipiranga. Vocês estão sempre no meu coração, saibam disso, viu? E agradecendo a participação de todos os ouvintes, desejando um domingo maravilhoso, com muita luz, com muita paz, com muita harmonia em seus lares. Até domingo, se Deus quiser. Pedro Alves? Eu quero mandar um abraço para um espírita autêntico, nosso amigo, irmão Azamor, do Centro Espírita Leopoldo Cisne e também do Tribuna, do jornal A Tribuna, não é, Jair? É, exatamente. Lembrando que hoje à tarde, 17 horas, a palestrante do Humberto Campos é a Abigail, ela que é uma pessoa que sempre leva temas importantes lá para o Centro Espírita Humberto de Campos. Um abraço ao meu amigo, meu irmão Jorge Blau Silva e a Thelmere, né? Thelmere que está lá no Cristo Redentor, até o Samuel e também o Pedro Neto. E é o Mano que não está no Cristo, mas está lá no Jardim Planalto. Um abraço a todos, ótimo domingo e até o próximo domingo, se Deus quiser. Olha, um abraço também especial de Marco Moura para você que está aí nos ouvindo, para que no próximo programa estejamos juntos, né? Nós queremos agradecer a você, Santiago, por ter ligado, a Geralda, a nossa amiga Juliana, não é isso? Ao Antônio de Mangabeira, a doutora... Minha prima, Sandra Ferraz. Né? A Dona Rô, a todos vocês que ligaram, né? O nosso abraço, nosso agradecimento e continue ligado no nosso programa. Eu gostaria apenas de antes de encerrar, dizer para você o seguinte. Certo dia, alguém disse para mim, Jair, eu fiquei estarrecida com um fato muito interessante que aconteceu agora. O que foi que houve? Ela disse assim, olha, teve uma amiga que chegou para mim e disse, olha, eu estou muito orgulhosa do meu filho. Meu filho está com 19 anos, ele fez vestibular, passou em direito, está fazendo direito, e como ele foi educado dentro da doutrina espírita, ele, dos seus finais de semana, ele dedica aqui a fazer campanha do quilo, a pedir para quem realmente necessita, e de noite ele sai nos domingos para fazer a campanha da sopa, entregar a sopa àqueles filhos da rua, aqueles que estão na rua, não têm alento, não é? Vive aí entregues ao Deus dará, pelas marquises da vida. E estava falando realmente que estava orgulhosa de seu filho, porque é um cidadão de bem e é uma pessoa super bem encaminhada, graças a Deus. E essa pessoa disse, olha, eu disse que fosse estarecido, porque ela disse, porque quando eu cheguei em casa aqui, liga a televisão. Naquele momento que eu deixei essa amiga feliz da vida, que o filho estava, né, vivenciando esses valores maravilhosos, cheguei em casa, quando eu liguei a televisão, aí eu vi o quê? Quando eu liguei a televisão, estava naquele programa do Big Brother, onde uma mãe da moça que tinha entrado há 48 horas na casa, né, que tinha justamente por sob o edredom, tinha feito com outro rapaz lá que conheceu naquele momento, fez o que não precisa dizer aqui. Então, ela disse, e a mãe, e essa moça foi eliminada, e a mãe estava dizendo, eu tenho orgulho da minha filha. Olha, essa filha é uma filha que me orgulha. Aquelas coisas que a gente vê, ela disse, olha, me deu uma dor no coração tão grande. Eu desliguei, parei, pensei, meu Deus. Inversão de valores. Que inversão de valores nós estamos vivendo. Então, essa é a nossa mensagem para terminar o nosso programa. Pense, medite, reflita. Que Jesus lhe abençoe, que Jesus lhe dê toda a paz que você precisa para esta semana, para que no próximo domingo estejamos juntos mais uma vez. E na semana que vem, anote aí, nós vamos falar sobre sonhos com Eline Campos, que estará conosco falando sobre sonhos. Dona Rô, mais uma vez sonhos para o deleite de todos nós, né? Elsa, o que você me pediu a semana toda na federação. Vem aí domingo, dia 8. Sonhos com Eline Campos, ok? É o nosso tema. Um abraço para todos e até o próximo domingo. De manhã, quando o sol desponta, desperta o dia, abra seus olhos, dê um sorriso, embeleza a tua vida. Dê um sorriso, embeleza a tua vida. Há dias azuis, perfeitos de alegria, tudo se entrosa, como a abelha e o mel. Tudo se harmoniza, como acorde um instrumento. Tudo se entrelaça, como a alma e o pensamento. Dias azuis, poemas do sol, clareia nossa vida com as cores da emoção. Dias azuis, poemas do sol, clareia nossa vida com as cores da emoção. De manhã, quando o sol desponta, desperta o dia, abra seus olhos, dê um sorriso, embeleza tua vida. Dê um sorriso, embeleza tua vida. Há dias azuis, verdes de alegria, tudo se entrosa, como a abelha e o mel. Tudo se harmoniza, como acorde o instrumento. Tudo se entrelaça, como a alma e o pensamento. Dias azuis, poemas do sol, clareia nossa vida com as cores da emoção. Dias azuis, poemas do sol, clareia nossa vida com as cores da emoção. Thank you. A Rádio Sanhauá apresentou programa Nas Ondas do Consolador. Até o nosso próximo encontro.